Só testar um bocadinho para ver se está tudo bem. Um, dois. Agora não estar a ouvir. Agora já estou. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Olá. Agora sim, vamos a isso. Estou a falar muito perto, não? Não, eu não sei, ainda não deu para perceber. Está bem. Mantém um palmo, se calhar okay. Um bocadinho mais distante. Está bom. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Eu devo dizer que o que eu posso dizer no início deste programa é que não sei bem quanto tempo isto vai demorar. A verdade é essa, porque nas entrevistas que temos feito aqui para o Caixa Alfama, normalmente não há um disco novo sobre a mesa, não há assim. Há um motivo do Caixa Alfama, que é um motivo suficientemente bom para fazer uma entrevista, mas por vezes as entrevistas são um pouco mais... Não tem acontecido isso, acabamos por ter o mesmo tempo de conversa. Mas há aquela perspectiva de serem mais curtas do que as entrevistas quando um fadista vem aqui apresentar o disco ou que tem um concerto a solo, estamos aqui a falar de um festival. Não sei quanto tempo esta entrevista vai demorar, até porque há parquímetro envolvido no meio, tendo em conta que... Mas posso já dizer quem é que é a minha convidada de hoje, é a Carminho. Obrigado, Carminho, por estares aqui. Eu é que agradeço. Ser bem-vinda às Madragoas. Aliás, já foste convidada das Madragoas, mas não comigo a entrevistar. O programa nessa altura tinha dois anfitriões, eu e o André, que já não está cá. E nesse dia em que o André falou contigo a propósito do disco Canto, eu não pude, e eu fiquei com muita pena, obviamente. Depois tivemos outro encontro que foi assim muito, muito fugaz, porque, aliás, acabámos por não conseguir falar, porque nós tivemos uns problemas técnicos. Tu também estavas, obviamente, ansiosa, porque ias ser condecorada. É verdade. E a coisa também não se deu. E agora sim, encontramos. É um gosto ter-te aqui. Esta introdução, que já está a ser demasiado longa, devo dizer também, leva-me a duas perguntas. Primeiro, como é que te sentes condecorada? Eu já sei que já foi há algum tempo, mas como é que é uma cidadã ser condecorada? Sentes-te de forma diferente? Devo dizer que foi muito fácil arranjar uma água para ti. Às vezes é difícil arranjar outros convidados, só aqui bastou dizer: é Carminho, ok. Vamos buscar um caminhão cheio de águas. Olha, a condecoração é uma grande honra. Primeiro que tudo, não é muito normal numa pessoa nova, não é? Porque realmente as provas dadas pelo seu país e de, na verdade, de exportação e de divulgação daquilo que o país tem de melhor, às vezes acontece ao longo de uma vida inteira. No meu caso, a verdade é que eu trago comigo também o fado, que é já de si uma honra imensa transportar esta tradição, esta raiz, e que me leva com ele ao mundo inteiro, ou eu sou levada por ele, através também das minhas escolhas, obviamente, e do repertório que decido cantar e dos discos que faço. E dos concertos que decido fazer, mas na verdade o fado leva-me ao mundo inteiro e de repente dou por mim nova, com 30 e... nessa altura tinha 30 anos. Foi aqui há um ano? Sim. Há um ano. A ser condecorada, e na verdade isso traz-me realmente é uma grande responsabilidade, porque penso que os olhos foram postos também naquilo que estou a fazer, na pessoa que eu publicamente apresento, nas escolhas artísticas que tenho, e de facto se os olhos estão postos na minha carreira ou no meu percurso, quero dizer que eu também, já de mim, sou uma pessoa bastante exigente comigo, e portanto também talvez por isso é que tenhas chegado a alguns lugares. Mas não deixa de ser exigente saber que as pessoas estão efetivamente a olhar para o que estás a fazer e para as tuas escolhas. E sentes, de facto, essa expectativa pessoal, a expectativa artística, obviamente, que deves sentir, não é? As pessoas exigem de ti coisas. Sabem que podem esperar de ti trabalhos e coisas, discos com qualidade, concertos com qualidade, mas essa expectativa pessoal das pessoas começarem a olhar para ti também como um exemplo para as suas próprias vidas. Sentes isso? E como é que lidas com isso? É assim, na continuidade daquilo que estava a dizer em relação ao facto de ser uma exigência ter as pessoas a olhar para mim, na verdade mais do que uma exigência é um privilégio ter público, porque um artista só existe há muita gente a querer dizer coisas e o privilégio é daqueles que têm quem os ouça. E essa é que é a minha grande dádiva, essa é que é a minha grande condecoração, é ter público, é ter quem queira ouvir, ter-te a ti a convidar-me para querer saber o que é que eu penso, o que é que eu estou a fazer. Isso é um grande privilégio. Depois, as pessoas quererem saber mais sobre o que eu faço e sobre quem eu sou, eu acho algo natural. É natural que haja sempre haja uma necessidade de humanizar as nossas idealizações, porque ao observarmos uma obra artística, ela está misturada entre aquilo que a obra é com as nossas próprias idealizações, emoções, com as nossas vivências, e isso mistura-se. E de repente temos uma figura humana que está por trás e que produz, que compõe, que canta, que interpreta, e ficamos sempre a querer saber mais, o que é que queremos saber mais, de onde vem todas essas emoções, de onde vem e porquê. E achas que normalmente correspondes às expectativas das pessoas ou não? Ou há muita gente por aí desiludida quando te conhece? Eu não penso muito nisso, eu não me preocupo com isso. Acho que a minha preocupação é em ser uma pessoa digna, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que é coerente com o trabalho que faz e com aquilo que apresenta e com aquilo que sente. É também um desafio de vida, ser coerente com aquilo que sente e transportar isso para o seu trabalho. Não haver um intervalo de onde se mistura o ego, os interesses, as vontades, os agradar a gregos e a troianos. Há aí um espaço, e eu quero diminuir o mais possível esse espaço entre mim, aquilo que eu sinto, e a obra que apresento. E eu não posso tentar agradar toda a gente, porque seria um trabalho esquizofrénico, seria um trabalho contraditório, porque as pessoas têm todas as opiniões diferentes. Portanto, eu decidi desde o primeiro disco, e digo várias vezes isso quando apresento discos, o que é que quer dizer cada disco, maioritariamente eu escolho sempre agradar-me a mim e a não ceder, a tentar não ceder a vontades externas. Que deve ser um trabalho difícil isso, de não ceder a vontades externas. Chegando ao teu ponto, ao teu nível, deve ser difícil, porque as pressões são muitas. Eu acho que há aqui uma diferença entre ceder a vontades externas... Ok, ceder pode ser bom. Ceder pode ser bom, ouvir a opinião dos outros pode ser bom. Ou ouvir a opinião das pessoas que realmente eu considero. Isso é diferente. Okay. Eu não penso sozinha, eu não vou sozinha, ninguém vai sozinha a lado nenhum. Ninguém existe sozinho. Portanto, eu tenho uma equipa, tenho as pessoas que são os meus espelhos, que acabam por me criticar, me aconselhar, me dirigir. Mas eu tenho a consciência de que isso eu depois filtro e pretendo sempre, no final, dar aquilo que eu realmente sinto, somando todas essas coisas genuinamente em mim, as opiniões das pessoas que me interessam no sentido... honesta palavra, pessoas que não que me querem bem, pessoas que são honestas comigo, sem segundas intenções. Tudo isso é difícil de encontrar, e eu sei que encontrei 3, 4 pessoas que são essas que me orientam. E depois, num futuro próximo, trabalhar com músicos, com produtores, com pessoas que também hão de ter sempre algo a dizer. Mas depois, uma vez que eu estou segura do que decidi e filtrei todas essas opiniões e resolvi dar as minhas escolhas, a partir daí as opiniões são opiniões. Eu comecei por perguntar-te como é que, enfim, as pessoas que te conheciam, se elas ficavam desiludidas ou não, mas agora faço a pergunta inversa. Quando conheces alguém, e isso deve ter acontecido já muitas vezes, quando conheces alguém que admiras, como é que vais para esses encontros? Vais nervosa? Desiludes-te muitas vezes? Como é que isso acontece? Raramente me desiludi, realmente, pensando bem. É que muitas pessoas dizem, mais vale não conhecer. Há duas questões aqui. Uma delas é que quando tu vais num encontro fugaz, não é? Até pode acontecer contigo, comigo e com qualquer pessoa, a primeira impressão ser curta demais e expressiva o suficiente para teres a ideia errada da pessoa, não é? Acontece muitas vezes tu para se cruzar-te com uma figura pública num, sei lá, num supermercado, no que for, e a pessoa ter a sua humanidade presente, claro, não é? E de repente essa imagem fica para todo o sempre em ti ou na pessoa que assistiu. Há sempre alguém que diz isso. Encontrei Carminho na caixa do supermercado, bem, uma antipática. Pode haver alguém dizer isso. E por isso é que uma figura que acaba por ter que agradecer o público que tem, deve ter cuidado e deve sair à rua iluminada, sempre que se sentir bem, para dar às pessoas que se cruzam com ela sempre uma boa disposição. Eu acho isso importante. Acho que não se deve descurar isso. Por mais humano que a pessoa seja, por mais desculpa que a pessoa tenha em dizer que eu também tenho direito a estar mal disposta, eu tento ficar em casa quando estou mal disposta. Se aconteceu isso a alguém, peço publicamente aqui alguma desculpa de eu ter estado a resmungar para dentro e não ter visto alguém. Ou seja, às vezes é difícil a pessoa estar disponível para toda a gente. Não é possível, é humanamente impossível. Agora, as pessoas que eu admiro, eu tenho tido a sorte de ter tido um encontro prolongado com elas, não é? Algumas delas trabalhar com elas. E isso, de repente, dá espaço a tu poderes conhecer a personalidade e poderes perceber algumas coisas e em regra geral ou na sua totalidade eu gosto de todas as pessoas que admiro e que acabei por conhecer pessoalmente. Tem sido também uma experiência de grande crescimento, e mesmo que elas não sejam as pessoas mais simpáticas, porque para mim gostar da pessoa não é ela ser super simpática. Não é ela ser a pessoa mais carinhosa e doce. Há umas que são doces, carinhosas, outras que têm uma personalidade vincada, que são afirmativas, que chegam a lugares que eu admiro também igualmente, por outras razões. Portanto, eu também gosto das pessoas por diferentes características e não simplesmente por elas serem queridas para mim. Porque depois isso também é um pouco egocêntrico e egoísta, que é eu só gosto daquela pessoa se aquela pessoa for simpática para mim, ou se for atenciosa comigo. Quer dizer, acredito que isso seja melhor para a relação futura entre essas duas pessoas, mas não é por isso que essa pessoa deixa de ser uma boa pessoa ou uma pessoa cheia de qualidades, cheia de virtudes e uma força da natureza, não é? Carminho é convidado de hoje das Madragoas, isto a propósito do concerto do Festival Caixa Alfama, já esta sexta-feira, palco Caixa, vais encerrar aliás o palco Caixa nesse dia, depois há um segundo dia do festival. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o concerto do Festival Caixa Alfama de há dois anos, que eu vi, gostei bastante, devo dizer. Agora vamos ouvir dois temas. O que é que te apetece ouvir? Na verdade não vais ouvir nada aqui, neste momento, porque isto vamos colocar os temas em pós-produção, mas de qualquer das formas... Olha, gostava de ouvir o Fado a Deus. Fado a Deus, temos aqui. Estás a ver? Ah, do Vitorino. De 2012. Vamos. E depois, um outro. Já vamos decidir. Carminho é convidado de hoje das Madragoas. Que encontrasse os teus favores, mas deixaste marca forte no meu peito. Não desdenho dos teus passos, também não nego os abraços, a doçura do olhar. Quando dizias adeus, tudo parava, escurecia. Estou perdida, espalho meu. Diz-me onde anda a minha alma, já sei por onde estão os dias claros. Tudo em flor, deixaste a guitarra muda, a navalha está fechada sobre o lenço de cedim. Tão negro que dói de olhar, noitinha mais devagar. Tem cuidado do amor, tem fim contrário à esperança eterna. Mas eu sei que tu não voltas, disse-me este fato. Adeus. Deixaste a guitarra muda, a navalha está fechada sobre o lenço de cetim, tão negro que dói de olhar. Noitinha mais devagar, tem cuidado, amor, tem fim contrário à esperança. Eu sei que tu não voltas, disse-me este fado. Estes meus cinco sentidos gemendo a cada segundo. De noite foge da lua, de dia o sol não te vê. De noite foge da lua, de dia o sol não te vê. Não há ninguém que possua a razão deste porquê. E o meu viver continua a estar à tua mercê. Sei que existes porque existes e porque foste verdade. Sei que existes porque existes e porque foste verdade. E com verdade resistes a esta grande saudade. Os meus olhos tristes e volta, faz-me vontade. Aqui está este porquê do último disco da Carminho, esse canto de 2014, na altura do, há dois anos, no Festival Caixa Alfama, estavas a levantar o véu sobre esse, levantar o véu desse disco, é nós estávamos a começar a perceber o que é que vinha aí, não é, na altura, e eu lembro que foi um concerto absolutamente incrível. Obrigada. Foi um concerto absolutamente incrível. Eu devo dizer que todos os fadistas de que gosto mais neste momento, houve um período de resistência. Ou seja, eu comecei, os meus fadistas preferidos atualmente são fadistas que eu não gostei à primeira. E aconteceu o mesmo no teu caso. Ou seja, claro que há aquelas questões. Tu não vês do fato, pois não? Não, nada, nada. Não foste nada, nada, nada. Isso é... Mas isso acontece, não é? Porque, sabes, eu ouvia-te e para lá daquelas questões técnicas e aquela capacidade que tu tens, que é absoluta, questões técnicas que eu não domino, mas eu, isto, obviamente que isto é bom, não é? Não há dúvidas nenhumas. Mas eu tinha alguma resistência, não sei porquê, eu admito isso, tinha alguma resistência em relação às coisas que tu cantavas. Mas naquele concerto eu fiquei rendido. Voltei ao meu lugar, pequenino, pá, isto é incrível. E depois fui ouvir os discos e de facto aí fiquei completamente apaixonado por aquilo que tu fazias. Mas foi nesse concerto, de facto. Lembras-te desse concerto? Quais são as tuas memórias? Lembro perfeitamente. E obrigada pela sinceridade, acho que isso também é uma grande virtude. As memórias desse concerto são muito felizes. São cantar em Alfama, não é? Alfama foi o bairro que... por onde eu cresci, a partir dos 11 anos, eu andava pelas aquelas ruas um bocadinho como baixo na água. A minha mãe tinha a casa de fado do Amoçado, eu era vidrada em acompanhá-la, em ir com ela o tempo todo, porque ter um restaurante também é... E uma casa de fados não é só à noite, é durante o dia, comprar velas, comprar flores, comprar coisas que são precisas. E eu gostava imenso de acompanhar e por Alfama sempre me movi, apesar de não ser desse bairro, de uma forma muito familiar. E tenho lá pessoas que gostam muito de mim e de quem eu gosto muito, que trabalharam na casa de fados da minha mãe, ou que foram cozinheiros, ou empregados de mesa, ou porteiros, ou pessoas que me acarinham muito ainda hoje e de que eu não me esqueço. Depois, por acréscimo, todas as pessoas que fazem parte desse bairro e depois... pronto, o público do Caixa Alfama, que é muito maior ainda do que o público que vive em Alfama e que são pessoas que querem visitar aquele bairro e querem perceber o mistério daquele bairro. Mas eu fiz parte e faço parte daquilo. E aquele bairro é também um bocadinho meu, à minha maneira. E por isso cantar ali foi uma grande emoção. Foi uma emoção espacial, ou seja, de estar no espaço físico onde eu me movia. Há muitos anos que essa casa de fados fechou, por isso também me dá muita saudade. Lembrei também fadistas e pessoas que passaram por essas casas, por essa casa particularmente, e de quem tenho muitas saudades também. Sei lá, na altura lembrei-me da Ana Maria, do Alcino de Carvalho, do Paquito, do Fontes Rocha, de pessoas que passaram por essa casa de fados. A Beatriz da Conceição na altura ainda era viva e eu cantava e canto para eles. Há momentos em que eu canto para eles e esse foi um deles. E sentir depois também a reação do público, porque o público é metade de um concerto. Nós temos que estar inteiros e temos que dar o nosso melhor. Somos orgânicos, estamos sempre diferentes, os músicos, os cantores, nunca é igual e nunca se pode esperar isso, a não ser que seja um músico bailarino que cante em playback, pronto. Aí ouves aquilo que queres ouvir, que foi editado no disco e ponto. Quando estás a ouvir um cantor, um intérprete, nunca podes esperar sempre igual e vai ser de alguma maneira sempre diferente, e ainda bem que é assim. No fado isso é também característica de alguém que é de facto da linguagem. Essa é uma das características que fazem parte da linguagem, é tu libertares-te e deixares que a emoção te conduza. E neste caso o público era conhecedor, muito amante do fado, estava comigo, apoiou-me. Isso leva-me a outra pergunta. Há pouco perguntaste-me assim, bem, tu não és do fado, não vieste do fado. Mas é uma questão curiosa essa, porque notas de facto diferenças entre as pessoas que te abordam, entre aquelas que vieram do fado e as que não vieram do fado? Como é que é esses... Porque tu tens fãs de... A abordagem é mais técnica. Assim, as pessoas que... Técnica e sem ser, porque não existe uma escola tecnicista. Portanto, uma pessoa que nasceu nos fados e que me acompanha no fado, quando vem falar comigo sobre um determinado fado, uma interpretação, vem sempre com a referência de todo o conhecimento que tem da linguagem que pertence. É como falar português e ser exímio a falar inglês, mas ser-se português. Estás a perceber? Eu não sei quando é que comecei a falar português e também não sei quando é que comecei a cantar fado. São dois momentos em que eu dou por mim e sei cantar e sei falar português. Tu também não te lembras de quando é que começaste a falar português. Tu só te lembras de dar por ti e sabes falar. Mas lembro-me que foi muito gostoso, porque ninguém percebia nada. Tiveste que até aos 4 anos para aí. Quase isso. Mas a minha vida tem sido agora assim. Agora não foi um bom exemplo. Desculpa. Mas agora falas perfeitamente e és radialista. Portanto, é verdade. A vida dá voltas engraçadas. Mas as pessoas que vêm do fado e dessa linguagem acabam por ter uma abordagem, e ambas são importantes, porque ambas são referentes àquilo que eu vou dando e tentando dar, e chegar ao coração das pessoas é de facto a prioridade, seja a um fadista, seja a um alemão que não fala português, porque isso acontece e às vezes ainda é mais impactante, porque um fadista que nasce no fado às vezes é tão exigente, e não numa exigência, às vezes é tão crítico e com umas expectativas tão vincadas num passado que se tornam um purista, e eu acho... Não te aborreces com os puristas? Não, acho que eles são importantíssimos para o fado. Acho que eles são... E os puristas têm-te aborrecido ou não? Não, eles gostam de mim. Eles gostam de mim, e acho que... E os que não gostam, eu não sei, portanto... A verdade é que eu acho que o mundo não pode passar por esta coisa de quem é que gosta de ti ou de quem é que não gosta de ti. Acho isso redutor. Acho que tu deves gostar de ti próprio, eu de mim, fazer o meu melhor e tentar dar coisas positivas e bonitas ao mundo. Essa é que é a nossa função. Há muitas razões para as pessoas olharem para os outros e criticarem. Uma delas é serem verdadeiros críticos e sabedores e criticarem uma obra. Outra é a sua própria amargura e os seus próprios complexos e a sua própria vontade de estar no lugar do outro. Há muita coisa que está por trás de uma crítica, e por isso é que as críticas devem ser geridas com cuidado e com um filtro. Devem ser ouvidas, porque é inteligente a pessoa ouvir a opinião dos outros, mas devem ser filtradas com peneiras mais ou menos finas. Consoantes. Também as críticas positivas. Obviamente. Por exemplo, a minha avó gosta de tudo o que eu faço. Quer dizer, não pode ser um metrónomo para mim, a minha avó, porque senão daqui a nada estou a cantar em falsete o tempo todo, e a minha avó vai achar uma obra de um prodígio da natureza. Não, tem que ter cuidado também com as críticas positivas, até porque eu sou bastante exigente, isto no sentido honesto da palavra. Acho importante a exigência, e portanto os elogios rasgados também muitas vezes não me convencem. O teu fado está muito diferente do fado que era teu há 2 anos? Eu estou diferente, eu sou outra pessoa e vou sendo outra pessoa. Há uma música que me foi dada, uma canção, que não é um fado, mas que me foi dada pela Marisa Monte e pelo Arnaldo Antunes, e a letra a mim diz-me que cada segundo das nossas vidas nos muda para sempre, mesmo que nós não consigamos dar conta disso. Por isso nós o mundo vai nos alterando a cada minuto. Mesmo a minha voz, o meu timbre é diferente. Se tu ouvires o disco fado e ouvires o disco canto, vais ouvir dois timbres diferentes. A perspectiva com que eu olho o fado ainda é parecida, ainda é idêntica àquela que eu olhava quando comecei a cantar na mesa de frades ou no brimbar, no embuçado, quando eu cantava nessas casas de fado. A perspectiva é idêntica. Até que algumas técnicas vão sendo aprimoradas, a forma com... muitas vezes a intenção e a emoção não passa pela agressividade, pelo excesso de dramaticismo, passa por uma verdade sincera de dizer as palavras com a sua energia, não é? E essa busca é uma busca eterna, é uma busca que para mim é o meu maior desafio, é também esse encontro com a beleza, a beleza entre interpretar uma canção de uma forma bela, honesta,

coração, a memória das flores. Depois de Chuva no Mar, o dueto com Marisa Monte, também este Andorinha, com letra da própria Carminho. A Carminho é a convidada de hoje das Madragoas. Vai estar no festival Caixa Alfama. Dizias-me, Carminho, o que é que estavas a tentar dizer-me agora? Não, foi a letra e foi a primeira música que eu fiz. A primeira música, exatamente. Eu gosto muito da música, mas gosto particularmente desta letra, porque eu sou péssima a decorar versos, mas eu gostava agora de fazer um brilharete e dizer-te aqui os versos que eu gosto neste tema, mas agora... sabes recitar só, sem cantar? Sei. Acho eu. Andorinha, talvez tu tenhas razão. O que refaz o coração é a memória das flores. Isso é muito bom. Isso é mesmo muito bom. Como é que te saiu isso? Como é que é normalmente o teu processo quando estás a tentar escrever alguma coisa? Ele está a mudar, mas neste caso foi feito música e letra em simultâneo. Eu tenho o dictafone, que é algo que é uma ferramenta que para mim é um gravadorzinho, pronto, sem publicidades. Exato. Não sei como é que isso funciona. Mas tenho um gravadorzinho que me acompanha e cada vez que eu me lembro de alguma coisa eu gravo. E tenho imensas ideias gravadas, microscópicas, outras grandes, outras pequenas. E essa saiu-me assim, direto no ápice. Andorinha, que foges do meu beiral, logo vejo que afinal não há primavera em mim. Saiu logo com música? Sim. Incrível. Saiu isto assim. E eu fiquei assim parada, gravei, ouvi aquilo, de repente continuei. Oh, andorinha, porquê de tanta viagem? Porque não fazes paragem no meu outono sem fim? E isto ficou guardado durante 6 meses. E isto depois foi amadurecendo, isto vai amadurecendo, e não é uma coisa de eu estar sentada numa secretária à espera. Eu vou pensando durante o dia, as coisas acontecem, eu vou olhando, lembro-me daquilo, e de repente sai outra vez, sem eu estar à espera, lembro-me das frases que estava a trabalhar. Por isso é que eu às vezes acho que ofendo um bocadinho os poetas, porque há poeta, os poetas têm um trabalho árduo e trabalham muito, não é? Há um trabalho muito, muito... É partir pedra mesmo, não é? Partir pedra. Portanto, não é só intuição. Portanto, esta coisa de dizer que isto saiu assim de uma forma muito natural é verdade, mas não faz de mim um ser alado e às vezes até me sinto um pouco preguiçosa de não trabalhar mais. Um lado que eu gosto muito e portanto, como tenho sentido preguiçosa e senti-me durante esse disco, agora ando a trabalhar muito mais nesse sentido. É uma ideia que andava na minha cabeça, porque eu acho que de repente os poemas também são fruto das tuas ideias e dos teus pensamentos, e era uma ideia que tinha a ver com o facto de haver uma, realmente são sucessões de ideias. A andorinha procura a primavera, está sempre à procura da primeira. E pensava nisso. Via uma andorinha e, por acaso, que engraçado, esta coisa de andar sempre à procura da primavera. E depois aquilo continuou. E, de facto, há pessoas que andam constantemente à procura de serem jovens, ou da juventude, ou da primavera da vida. E até, se me permites, de uma certa ideia de felicidade, não é? De uma certa ideia de felicidade, que não tem a ver necessariamente com uma objetividade de ser novo, mas sim à procura de uma felicidade que está traduzida na palavra primavera. E de repente eu dei por mim e pensei, eu já me refiz muitas vezes, já voltei a esse lugar que tanto procuro às vezes, lembrando-me de como recuperei de outras vezes, lembrando-me de como fui feliz noutras alturas. Não que sejamos, e agora de uma forma literal, novos como quando tínhamos 20 anos, mas se calhar lembrar os 20 anos da vida, ou a primavera da vida, hoje é na memória das flores, na memória da primavera da nossa vida, que vamos ter força para enfrentar mais um inverno. Quer dizer que vem aí uma nova primavera. Há de sempre vir uma primavera seguinte, e a memória é algo que não nos pode falhar, é algo que eu tento preservar, que eu rezo para que se mantenha, porque é a memória que, na verdade, nós somos memória. é o que nós somos. Estás de parabéns, Carminho, por causa dessa letra. E não só. Vais estar no Festival Caixa Alfama. Há duas perguntas que eu vou ter que... Vais estar no primeiro dia de festival, esta sexta-feira, dia 23. Há duas perguntas que eu tenho. Estamos na reta final. Já gravámos mais tempo. Eu comecei esta entrevista a dizer que não sabia quanto tempo iríamos gravar. Já gravámos aqui muito tempo. Já estamos a conversar há meia hora. De qualquer das formas, há duas perguntas que obrigatoriamente eu vou ter de fazer. Mas eu gostava de abordar... até porque não sei quanto tempo mais vai demorar a tua próxima vinda aqui às Madragoas. Estas coisas são sempre incertas, nós nunca sabemos. Mas tu utilizaste, tem um verbo curioso, utilizaste o verbo, não sei se queres abordar essa questão, mas eu gostaria. Utilizaste o verbo rezar. Utilizaste o verbo rezar. Sim. E eu conheço que tens uma vertente religiosa grande, que acreditas em Deus. Aliás, já ouvi-te falar na Capela do Rato, e foi bonito. Não estava lá, mas vi depois Sim. na internet, não pude estar presente nesse dia. Mas a pergunta que eu te quero fazer é a seguinte. É difícil acreditar em Deus... hoje em dia, em 2016, e estou a falar da forma como tu dás o testemunho dessa tua fé. Não. A fé é um dom. Na verdade, eu acredito. É difícil explicar a alguém que não acredita ou de convencer essa pessoa a acreditar. É um bocadinho como falar do espaço, do buraco negro, da Terra e dos outros sistemas solares que possam existir além do nosso. Ou das energias entre as pessoas. Pensar que a tua energia, de tu seres tão bem disposto, tão simpático, que eu vou carregar essa energia e agora o continuar do meu dia vai ser bastante mais feliz porque estive contigo. Todas estas coisas estão no campo do querer, do acreditar. E eu acho que Deus, na minha vida, não é um setor, não é uma parte. É transversal, atravessa-me desde o dia em que nasci e até o meu último dia. E atravessa todas as áreas, todos os campos, na música, na forma como olho para as pessoas, na forma como eu me tento comportar. Ele está presente. Eu às vezes dou mais por ele ou não, eu tento lhe dar mais atenção ou não. Que ele está sempre comigo, está. Às vezes eu não lhe dou atenção nenhuma e portanto contra mim me ponho. Os dias de hoje são difíceis, mas é por isso mesmo que eu acredito que ainda mais. A minha pergunta era um bocadinho, e ao encontro daquela, isto parece que se inverteu, ou seja, se calhar há 80 anos atrás, 70 anos atrás, era estranho uma pessoa assumir as suas convicções ateístas, por exemplo. Hoje em dia, às vezes, é estranho assumir convicções religiosas. Certo. As pessoas olham para ti, olha, aqui está, esta acredita em Deus. E se começas a falar sobre isso então, porque uma coisa é dizer, eu acredito em Deus. Outra coisa, quando começas a dar testemunho da tua fé, as pessoas olham de lado. Não é? Eu gostava de te ouvir falar sobre isso. Já falaste um bocadinho. Pronto, um bocadinho mais, até porque tu disseste uma coisa interessante, que foi, achas que é fácil acreditar em Deus nestes tempos que correm? E eu penso que as pessoas depositam em Deus as suas vidas. Quando Deus deu-nos, na minha humilde opinião, ou na minha humilde fé, Deus deu-nos a liberdade. E as nossas mãos, os nossos dons, a nossa cabeça, os nossos olhos, a nossa forma de raciocinar, os nossos talentos, é que são as ferramentas para nós sermos felizes. Foi isso que Deus nos deu. Não podemos estar a pedir que Ele resolva as coisas por nós. Não é? Acredito no dom, acredito que Ele estará, acredito no milagre das coisas acontecerem, porque se tu olhares à volta na tua vida, provavelmente muita coisa aconteceu na tua vida que não foi por ti e que foi... E que foi milagrosa, que foi poderosa, como, não sei se tens filhos, mas o nascimento de uma criança é um milagre, o poderes ter momentos de felicidade ao lado das pessoas que amas, o seres bem sucedido no teu trabalho. Eu acho que todas estas coisas, há uma grande parte de mérito, de trabalho, de talento e de algo mais. Eu acredito nisso, isso é a minha fé. Mas por isso não é quando os tempos estão bons. Eu não sinto que, quando os tempos estão bons e quando está tudo perfeito, Deus sim está cá. Quando assistimos a problemas dos refugiados, quando existem as tormentas, os problemas ciclónicos ou da natureza, ele não está. Eu não vejo isso desta forma. Eu vejo que temos um mundo, que tem, e a natureza, e Deus criou a natureza e criou de facto um espaço que se move, e os nossos atos contribuem para a modificação deste mundo, e este mundo vai se movendo também através da presença do ser humano neste mundo, e com a sua liberdade e com os seus gestos vai alterando esse mundo. Quer dizer, não podemos depositar em Deus ou numa entidade tudo o que corre mal nas nossas vidas e no nosso mundo. Acho que é um ato de desresponsabilização muito grande. E nesse ponto, eu sou crente e ateia, porque acredito tanto em Deus como acredito no homem, e que o homem é efetivamente o ponto fundamental para que as coisas mudam, para que os milagres aconteçam. Somos nós. E entretanto, estamos mesmo a acabar isto. 36 minutos de conversa, temos mesmo de terminar. Se esta fosse uma entrevista competente, feita por um profissional da rádio a sério, eu já teria perguntado. E novidades? Eu sei que estás aí a preparar um disco que promete ser um arraso, mas apetece-me ficarmos só com isto. Que te parece? Ok. Parece-me bem, acho que é sempre bom falar de um disco novo, mas... Desmancha prazer. Não, Carminho, lamento, mas não vai haver conversa sobre o disco. Não vai haver tempo. Vamos ter a Carminho no Festival Caixa. Vamos lá ver. O que é que podemos esperar? Vamos ser sucintos. O que é que podemos esperar? Do Caixa Fama ou do meu disco? Do disco. O disco. O Caixa Fama não há muita... Quer dizer, se calhar havia muita coisa a dizer. Eu queria perguntar como é que se prepara para um festival. Vai ser uma surpresa. E espero que as pessoas vão todas, porque é um grande festival, um festival que dá primazia à música portuguesa e ao fado, e num bairro tradicional. Acho uma brilhante ideia e estou com o Caixa Alfama, estou cá por inteiro. Aquilo que vais cantar no Caixa Alfama tem algo a ver com o teu disco ou não? Com o meu disco novo? O que vai sair? Não, tem a ver com os meus discos de fado, porque o disco novo que vai sair é um disco que foi um convite da família do Tom Jobim. Aí eu escolher repertório do Tom Jobim para interpretar à minha forma. Portanto, foi um convite para que eu interpretasse o repertório que eu escolhesse da minha maneira. E com uma soma gigante que é os músicos que me acompanham são a última banda que acompanhou o Tom Jobim. Portanto, são todos os músicos com a linguagem e com o conhecimento que acompanharam o Tom Jobim é que estão nesse disco. Portanto, é um disco... Coisa pouca. É um disco que me ultrapassa, de que eu tenho muito orgulho e de que eu estou muito ansiosa de mostrar a todos. Quando é que isso vai sair? Vai sair antes do Natal. Cai em Portugal e no Brasil ao mesmo tempo? Em Portugal e no Brasil, sim. Novembro. Terei todo o gosto de falarmos sobre esse disco depois. Cá virei. Tenho muito gosto em ser convidado. Eu gosto sempre de fazer isto ao convidado, que é para ele dizer, mesmo que nesta entrevista, eu vou voltar. E assim eu tenho uma prova. Para dizer que volto aqui esta rádio de fado para falar sobre este disco, porque sabes uma coisa muito importante: é que o fado liberta-me. O fado não me castra, por isso é que eu não tenho, por isso é que eu gosto muito dos puristas, porque eles põe uma âncora naquilo que é importante manter-se, e eu sinto que estou bem preso ao meu chão, ao chão da minha linguagem, como uma árvore que tem raízes profundas, mas que depois as suas folhas voam ao vento, por onde querem, são livres. O fado liberta-me e dá-me a oportunidade de eu conhecer o mundo inteiro e de eu poder interpretar também aquilo que o mundo me dá. As fronteiras podem ser e os limites podem ser uma forma de liberdade. É isso que, por exemplo, a rádio nos oferece. Exatamente. A rádio, ao colocar limites, ao não termos imagem, acaba por ser uma porta de liberdade para outras coisas, para a criação de imagens na nossa própria cabeça. Criaram-se muitas, eu acho, nesta emissão das Madragoas. Carminho, foi um enorme gosto ter-te aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa sorte para o festival. Para o festival Caixa Alfama, dia 23. Seja esta... sorte, deixa-se. Pronto, aqui está. Só se pode dizer que isto já é depois da meia-noite. Desejo-te tudo isso. Muito mais. Dia 23, palco Caixa. A Carminho vai encerrar o palco principal do Festival Caixa Alfama nesse dia. Há um outro dia de festival, dia a seguir, dia 24. Vamos falar sobre isso ao longo desta semana aqui nas Madragoas. Atenção que há também disto a Carminho para sair lá para novembro. Novembro, exatamente. Certo? Pronto, ok. Novidades para breve. Carminho, muito obrigado. Não sei se vamos ter tempo de ouvir mais algum tema. Se sim, eu depois escolho. Ok. Dás-me essa liberdade, depois meto aqui qualquer coisa da Carminho. Ainda por cima, tens muito bom gosto. Até amanhã. Forte abraço. Da margem esquerda da vida partiu uma ponte que vai. Da margem esquerda da vida partiu uma ponte que vai. Sou até meio perdida num alvoado que atrai. Sou até meio perdida num alvoado que atrai. Não é pouco tudo que vejo, mas basta por ser. É pouco tudo que vejo, mas basta por ser metade para que eu me afogue em desejo. Há quem do mar da vontade para que eu me afogue em desejo. Há quem do mar da vontade da outra margem direita. A ponte parte também da outra margem direita. A ponte parte também. Quem sabe se alguém me espreita, não atravessa ninguém. Quem sabe se alguém me espreita, não atravessa ninguém.